6749, decolada Zulu 1, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Webjet 6749, contato radar, sua para 340 CDA Arbor. 340 Arbor, 6749. Web 5717, vento no 20 graus, 03 nós, livre da colagem no 0. Livre da colagem, 5717. Web 5898, contact Recife 125.1, or 13325. 125 on 13225, 5898. Controle Salvador, objeto 5717. Webjet 5717, contato radar, para 340, sai da lei, Dael. Dael 1340, 5717. Gentileza pro de Leda, pode ser? Autorizado Dael. Dael, obrigado. Rio 5973, da presente, autorizada por hoje, Duna, descendo para 2010, o ajuste é 904. Da presente, Duna, 2014, Rio 5973. 4 de WebJet 6749, está cruzando agora 110, a possibilidade da presente voar direto à posição CBID. Quanto é a saída 6749? America 980, Skunk Ident, clear AMA, arrival, distance 4000 feet, 1H1014. One zero one four. 1000 feet. O objeto 6749, chame Recife 1260, alterna 1288. 1260-288, web 6749. Rio 5973, Livre LS, reporte estabilizado. Chamada estabilizado, 5973. Objeto 5717, chame Recife 1251, alternado 13325. 251 ou 3325, 5717, obrigado, bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. Voo 995, acena identificação, autorizado de chegada a bordo, desce e mantém o 050. America 980 clear, descend flight level correction, 4,000 feet, QNH 1014. Salvador, bom dia, Azul Alfa, Zulu Charlie. E Alfa Zulu Charlie, prossiga. Bom dia, senhora. O Alfa Zulu Charlie está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 3. Gente, autorizado iniciar o reboque, Alfa Zulu Charlie, reporte ingresso para o pátio 1. Afirmativo, reportará ingresso para o pátio 1, obrigado. 73. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 18, ano, obrigado. 18, meia dúzia. 18, meia, ok. Marca 9, 8, 0. Fly direct, Duna. Da... American 980, Fly Direct Delta, Uniforme Lima Alpha. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 039. Livre pouso na 1-0 para Rio 5973, ciente. Go ahead, American 982. Gol 995, reautorizado 4.000 pés, o ajuste na 014. American 980, clear 3,000 feet, 181.0 on 4. American 980, clear 2,000 feet, QNH10 on 4, clear final. Report established or localized. 72,000 feet, we will report final, American 980. Rio 5973, solos 26, direita, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, posição 05, bom dia. Gol no 804, acena identificação, autorizado chegada bom, se desça para o 050. Zulu Charlie, pronto para sair do parte 3. Alfa Zulu Charlie, ciente, autorizado ingresso no pátio 1 para o portão 03. Afirmante, autorizado até o término do reboque no 53, obrigado. 980, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, make 980. Bruno 897, acena identificação, autorizado chegada a bomba, que se mantém o nível 050. O Bruno 995, desça para 2.000 pés, ajustou na 04, livre LS, reporte estabilizado. 995, descendo a 2.000 com a 04, reportará estabilizado em LS. Bruno 897, confirme indicada. suficiente. Inicialmente mantenha, reporte caso necessite de redução, o Gol no 897. Roger, American 182. Gente, o Gol 1715 desça para o nível 060 e 250 indicado. Gol no 607, a senha de identificação autorizada, chegada a Golf, desse mantém o 070 e 250 indicada. 5, taxi via Alpha Juliet to Stand 11. Alpha Juliet, Stand 11, American 980. Visando Gol 1995. Gol 1995, completo final, torre 1186, pouso. 1186, obrigado, Sérgio. Gol 1804, 2000 pés, ajustando a 04, livre LS, reporte estabilizado. 2014, livre ILS, Gol 1804. 5, vento 140 graus, 03 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 90, Gol 995. Sim, 250, Gol 1897. Gol 1715, desça para o 050. Gol 1607, desça para o 060. Aguarde cota, prepare da Leda Bridge, TAM 3201. Da Leda Bridge, aguardando cota 3201. 3201, aguarde para início, pushback e acionamento. Mark 980 Tower. Go ahead. Hold chart of taxi Juliet, stand by to proceed taxi until gate 11. Hold chart Juliet, American 980. 3201, copia. 3201, prossiga. Confins aprovar 360, via peso 16, decola da pista 10, perfil de saída da Euler da Bridge com curva direita. Transponder 5457, controle 1208. 3201, autorizado 360, pela 16 da Euler da Bridge, 5457-5208. Da 3201, no cotejamento correto, livre acionamento, chame para o táxi, portão 9. Gol 1995, solos 39, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Cliente livre à direita via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, gol 1995. Gol no 897, desça para 2.000 pés, hoje escola 04, livre aliança. 2.004, livre aliança, 897. Gol no 804, estável. Você já vai estabilizar mais um minutinho. Gol no 715, reduza para 2209. 2201, 715.